Malandro acredita, acredita. Maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa. Não. Só matar você, matar. Destrói você. Destrói. Malandro acredita, maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa. Não. Só matar você. Destrói você. Eu sempre sonhei ser um cara importante. Andar sempre bonito, nos pano elegante. Só mulher da hora, só carro da moda. Dinheiro no bolso, no pulso, bulove, cordão. 18 quilates no pescoço. Mas o sonho se tornou um pesadelo. Ao invés de dinheiro, só problema o dia inteiro. Minha mãe só chorava, sempre preocupada. E eu, como sempre, jogado, lascado. Olhava para um lado, olhava para o outro. Só via os moleques desfilando de golfe. Jaqueta de couro, dinheiro no bolso, Adidas no pé. Aí eu fico louco, eu quero isso pra mim. Eu vou virar patrão, mandar na quebrada pouco a pouco. Então. Malandro acredita, acredita. Maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa. Não. Só matar você, matar. Destrói você. Destrói. Malandro acredita, maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa, não. Só matar você, matar. Destrói você. Destrói. É culpado, o bagulho é feio, é forte. Só vejo moleque alucinado como pode. Todo pra roubar, louco pra matar. Não sabendo ele que latrocina o cipá. Se rodar é um abraço, 30 anos vai pro saco. Acabou a juventude daquele otário que se achava um malandrão. Dono da situação, a casa caiu, não tem explicação. Agora é só deixar o tempo rolar, esperar o julgamento e ver no que vai dar. É culpado ou inocente? Não, em sua mente só pensava na besteira que fez antigamente. Diz que se arrepende, seu subconsciente bate, bate forte dentro de sua mente. Quer voltar atrás? É tarde demais. Fazer o quê? Pra ele tanto faz. Malandro acredita, acredita. Maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa, não. Só matar você, matar. Destrói você. Destrói. Malandro acredita, maluco não duvida o que eu vou dizer. Vou dizer. O crime não compensa, não. O crime não compensa, não. Só matar.